Nesse mundo de meu Deus, nesse mundo de meu Deus, olha, olha, só vejo ingratidão. Amigo traindo amigo, que um dia lhe estendeu a mão. Mas o mundo dá muitas voltas, nas voltas vem a lição. E hoje quem está por cima, amanhã pode estar no chão. Pois sacode a poeira, levanta do chão. Jogue capoeira, oi, conforme a razão. Oi, sacode a poeira, oi, levanta do chão. Oi, jogue capoeira, oi, conforme a razão. A vida tem dessas coisas que magoam o coração. Na maldade de um falso amigo, eu fiz essa canção. Oi, sacode a poeira, levanta do chão. Jogue capoeira, oi, conforme a razão. Oi, sacode a poeira, oi, levanta do chão. Oi, jogue capoeira, oi, conforme a razão. Vou tornar a te dizer, pois não guardo ingratidão. Se um dia você precisar, ainda te dou a mão. Oi, sacode a poeira, oi, levanta do chão. Jogue capoeira, conforme a razão. Oi, sacode a poeira, oi, levanta do chão.